este álcool que desce me engrandece demais. No fim da noite eu te chamo e não quero mais ninguém. Meu bem, todos meus.